ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. Don't make my system flow. Welcome to the new age. done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. www.targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Forget Radio. It's like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Just some feeling. If you want gonna leave, I'm with it. A maior rede internacional de rádios. Todo mundo ouve e ama Target. E milhões em todo o planeta acompanharam mais uma edição do Pop Hits. Edição da tarde de sexta, com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. E no primeiro lugar, Daft Punk and Pharrell Williams com Get Lucky. O posto de número 2 é de Lana Del Rey e o som Summertime Sadness. Terceira colocação para Imagine Dragons, Radioactive. Número 4, Anna Kendrick com Cups. E o quinto som mais votado na tarde foi Wake Me Up com Avicii. Por aqui, Ricardo Borges, Richard With You on the Greatest Network. O Pop Hits volta logo mais à noite. E como sempre, você manda por aqui. Vote no seu som preferido em targetw.com e aproveite para viver um mundo Target. Pop Hits do ouvinte. Bom, pra fecharmos a edição da tarde de quinta, tem o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E recebe um forte abraço o Emerson Santos Rodrigues. O Emerson é de Entre e Juiz, Rio Grande do Sul, e está a fim de curtir o som de Bruno Mars, Treasure, que rola agora por aqui. Fiquem todos com Deus e sempre aqui na Target International. Nos encontramos à noite. Bye, bye! Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of my flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. So fine, ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.